hoje é dia 1 de novembro de 2020 e este é o episódio 115 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho, como costume, o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Hoje estamos a começar um bocadinho mais tarde. Eu tive aqui um problema com o PC que eu uso para fazer gravações e isso fez com que ele crashasse 3 vezes das vezes que eu estava a tentar iniciar a gravação e por isso começámos um bocadinho mais tarde, tive de mudar aqui para outro PC, é um bocadinho mais ruidoso, portanto também se nota um bocadinho algum barulho de fundo, por isso peço desculpa, mas vou tentar resolver esta questão. O que o Diogo está a tentar dizer é que se vocês tivessem carregado no play para ouvir o podcast, tinham começado a ouvi-lo 20 minutos mais cedo, portanto quem subscreve o podcast e vocês querem ter um 20 minutos à espera que o episódio carregasse, porque o Diogo teve ali uns problemas. Ah, isto é para os nossos patronos que nos vêm normalmente para vídeo. Avança, meu cara, avança. No stream. Sim. Adiante. Tiago, como é que foi a tua semana? Minha semana foi uma semana de isolamento profilático, de confinamento. Aliás, nada que fosse demasiado estranho para mim, porque eu fiz bastante confinamento em março, abril, maio, junho e por aí fora. Mas pronto, estou a chegar ao final do meu... Já cheguei, aliás, legalmente, já terminou o meu isolamento profilático, a minha quarentena. Fiz esta semana, como era esperado, mais um teste de Covid. Eu tenho, se calhar, tantos testes feitos para aí como um jogador da bola, porque já fiz uma série deles. Deu negativo outra vez, eu também não tinha chumbado, estudado para o exame, portanto chumbei outra vez. É uma certificação que eu quero ver se não consigo obter, porque já tenho chumbado sempre, aliás, tenho sido bastante consistente nos resultados. Mas sim, portanto, nós estamos agora no domingo, portanto amanhã retomo, não sei se é um padrão normal da minha vida, porque neste momento nem eu sei o que é um padrão normal da minha vida, mas pelo menos acho que neste momento ninguém sabe qual é o padrão normal da vida. Pronto, é um bocado isso. Mas seja como for, a minha condição de isolado termina amanhã. Portanto, termina hoje e amanhã já vou retomar algumas das minhas rotinas habituais. E basicamente é isto. Uma letra de uma música qualquer, o isolado. Isolado. Tenho que falar assim. Eu vou ver se telefone ao Jimba para ver se ele faz umas letras, porque ele é excelente letrista. Mas pronto, de resto, esta semana teve-me a ocupar a paciência o facto de eu estar a sofrer na pele. Eu não tenho dados concretos, mas tenho grandes suspeitas de que esta semana então foi bastante visível. Aquilo que é o tão popular traffic shaping que a NOS faz nas suas ligações. Portanto, eu estou numa ligação, portanto, a ligação que eu uso aqui e que usei durante todo o isolamento é uma ligação da NOS, e esta semana deu-me água pela barba. Portanto, eu estava aqui até, felizmente está a correr tudo bem, estamos a conseguir gravar, até porque não é preciso uma largura de banda estupidamente elevada, mas é preciso alguma largura de banda para nós conseguirmos gravar isto com algum conforto e qualidade, podemos dizer isso também. Mas posso dizer que, por exemplo, para questões de trabalho, eu duas tarefas que eu fiz com o intervalo de meia hora, a primeira demorou-me cerca de 5 minutos e a segunda chegou a demorar-me hora e meia para a mesma transferência de dados, para o mesmo serviço, para o mesmo... Ou seja, uma replicação que tu fazes de um ambiente A para um ambiente B, com a mesma origem, com o mesmo destino, estamos a falar de diferenças caóticas e que eu só consigo descrever, não é descrever, só consigo interpretar como sendo efetivamente um traffic shaping, claramente uma coisa mal identificada, até porque eu não sei quais são as bitolas que eles usam para fazer estas manipulações, mas certamente que não é o meu trabalho que vai ser confundido com, sei lá, torrents ou streamings de jogos de futebol, ou seja lá o que eles usam para fazer este tipo de manipulação. O certo é que é demasiado complicado e chegou a ser bastante complicado a fazer algumas tarefas. Aliás, a solução que eu arranjei primeiro foi balizar-me, confinar a minha ligação à internet, também ela, a um serviço que já falámos aqui várias vezes, que é o serviço da Private Internet Access, a PIA, e aquilo que eu fiz basicamente é, usava a ligação aqui apenas para fazer uma VPN para, ora para a Ucrânia, ora para a Suíça, ora para a França, ora para aqui, ora para ali, e a coisa mais ou menos foi andando. A única limitação que eu tinha era que, como estava numa VPN, houve algumas ligações VPN que eu não conseguia fazer, portanto, e que eu tinha que obrigatoriamente desmontar para... Mas pronto, adiante. Passou-se, fez-se, e há de ficar resolvido aqui a situação também, se espera-se. Portanto, aquilo que se vai fazer basicamente é explicar a nós que o serviço não serve, que o serviço é mau, e provavelmente aqui vai trocar-se, está-se tudo a encaminhar para isso, para uma troca de operador aqui do sítio onde eu estou, amplamente potenciada também pela semana caótica que foi a semana que passou. De resto, tudo bem, tudo normal, tudo na mesma. Portanto, à exceção aqui do nosso amigo Covid, que tem estado a ganhar popularidade, não é? E adeptos, tem estado a ganhar cada vez mais adeptos. Sim. Estou expectante para saber como é que vão ser as próximas semanas. Estava, por acaso, outro dia estava a pensar nisso, que era quando é que seria um bom momento para retomarmos os encontros da comunidade, os encontros presenciais da comunidade, até porque nós nunca vamos juntar um número, sei lá, não vamos juntar uma centena de pessoas, portanto seria sempre um número bastante simpático, mas da forma como estão as coisas é uma daquelas que é dispensável. Não é que a comunidade seja dispensável, não é nada disso, mas os encontros presenciais da comunidade terão que ser adiados durante mais algum tempo. Certamente não será ainda o encontro de novembro, muito menos de dezembro, que será já presencial, mas achei curioso porque ainda há, sei lá, talvez duas semanas estava a pensar nisso, não que sentisse que havia já condições para isso, mas a pensar quando é que seria a altura ideal para retomar, e nesta altura estou com as mesmas dúvidas, ou mais ainda, do que para tantas outras coisas que nós não conseguimos neste momento planear e que não conseguimos prever como é que vão ser os próximos dias, semanas, meses, não sabemos muito bem. Também já andei a pensar sobre isso, e depois não estou a ver quando é que vai poder ser. Exatamente. Não me parece que esteja para breve, infelizmente. Mas o que é que, conta-me da tua semana, te espero que tenha sido mais animada que a minha. Não, a minha semana foi pior, e foi muito da onda do início deste episódio. Começou com eu tentar fazer um upgrade no meu Pinebook. O meu Pinebook tem KDE Neon, e basicamente quando eu fiz o upgrade ele removeu a parte do KDE Neon toda. Pronto, faz sentido. Para além disso, pôs alguns pacotes num estado broken, e pacotes que estavam on hold, e eu não consigo sequer, a volta das dependências deles são de tal forma que eu não consigo tirar ou fazer upgrade de algum para depois percorrer o resto da cadeia toda e resolver o problema. Portanto, o que é que eu resolvi fazer com isso? Bem, o KDE está quebrado, vamos pôr o Ubuntu Desktop. Certo. Pelo menos tenho qualquer coisa para desenrascar isto um bocadinho aqui. Ainda antes de avançares, uma pergunta. O Pinebook tem ligação Ethernet? Tem. Menos mal. Não sei se tem. Tem. Ou não? Como é que tu fizeste isto com pacotes em KDE Neon? Pela linha de comandos. Mas ligaste o Wi-Fi pela linha de comandos? Sim. Ok. Com o NMTUI, interface de gráfica, vá, entre aspas, com NCurses do Network Manager, porque por linha de comandos o Network Manager é uma dor de cabeça. Era aí que eu estava a pensar. Sim, eu nunca me lembro quais são os comandos e tenho de andar mil horas. Mas quando encostas um cabo Ethernet é tudo mais fácil, não tens de andar preocupado com mais nada. Não, mas não tem. Eu por acaso tenho um dongle USB para precisamente USB Ethernet para fazer isso, que comprei quando comprei o Pinebook, mas não veio comigo porque não estava nada à espera de precisar. Mas liguei facilmente pelo NMTUI. Ok. Outra pergunta. Wi-Fi. Tu, quando fizeste essa gestão de pacotes, usaste o gestor de pacotes do Neon ou usaste o APT? Usei o APT. Ok. É porque uma coisa que eu também já aprendi quando usas KDE Neon é que tu tens o PK, acho que é o PKG, se não me engano, e eles até desaconselham a utilização do APT e aconselham que uses o PKG para gerir, sim, é um gestor de pacotes deles, e eles fazem gestão de dependências, e se calhar foi isso que partiu, será que foi isso que partiu a tua instalação? Não sei, eu já não fazia upgrades há mais de um ano, portanto... É. Isso também não deve ter ajudado. Não deve ter ajudado muito. Okay. Mas eu, a partir de, eu estava com fé que aquilo ia funcionar. Atenção, estava sempre, completamente... quando começamos, estamos sempre. Pronto, e não funcionou. Tentei o Ubuntu Desktop, ficou pior. E resultado, vou ter que flashar a memória interna do Pinebook. Quer dizer que neste momento tens um Pinebook arriado. Sim. Está não funcional. Sim. Okay. Quer dizer, não é que eu usasse muito. Sim, mas, claro, mas gosto de ter para ir de viagem e é muito mais leve do que um portátil normal. E tem um ecrã grande, tem um teclado, dá jeito. Eu agora tenho que olhar para um lado e tenho um tablet que faz praticamente o mesmo que o Pinebook, o PineTab, e tenho o M10 que também consegue fazer muito disso, pelo que não estou propriamente a perder muito, mas gosto de ter o meu Pinebook a funcionar. Estou a pensar em experimentar outra distribuição, ainda não sei qual, mas é uma coisa para pensar nas próximas semanas, para ver o que é que acontece. Como é que tu flashas a memória do Pinebook? Tem que ser com algum adaptador especial? Sim, podes usar o sistema operativo a partir de um micro SD ou de um SD, já não lembro, acho que é um SD, e também podes usar a partir da memória interna, o eMMC. Eu tenho um dispositivo específico para flashar a memória e até já tinha comprado uma memória maior do que a que vinha de raiz, pelo que acho que vou fazer isso. Aliás, acho que já comprei uma maior e já voltei a comprar outra ainda maior. Mas se arrancares com o cartão de memória, consegues flashar o EMC ou não? Não, não. Tem sempre que ser com um gingarelho à parte. Exatamente. Ok. Mas eu comprei isso tudo quando comprei o Pinebook. Isso eu lembro, a gente falou aqui sobre isso. Sim. Sim. E pronto, esta foi a parte interessante. E hoje este portátil que, por acaso, que eu até gosto bastante, é o ThinkPad, também, que já vem há algumas semanas a dar alguns sinais de esquisitices. E esta semana cresceu-me 3 vezes agora durante. E ontem até estive a fazer testes para garantir que hoje ia tudo correr bem. Ontem correu-me tudo maravilhosamente. Hoje ainda o liguei para fazer já não sei o quê, para testar, e aprovei, fiz teste de gravar som também correu bem. E agora, quando foi para gravar, claro que falhou, porque quando era ler, era mesmo preciso é que ele iria falhar. Às vezes acontece, ele está só a precisar de algum carinho e atenção. Quem não? Não sei, eu já não o ligo mais, acho eu. É assim que resolves os teus problemas, não ligas, viras costas ao problema. É este, sim, não estou para me chatear, pelo menos em breve. Eu tenho já o Pinebook para flashar. Este vou metê-lo algures, e entretanto vou agarrar num dos outros portáteis que eu tenho e usar para este fim. Ok, parece-me bem. Então, e mais? Pá, da minha semana é tudo. Queria só dar aqui nota de uma coisa, que foi um feedback que tu nos fizeste forward de um ouvinte. Já estava para fazer este feedback da semana passada. Foi um feedback que nos chegou, basta exatamente dizermos assim. E foi um pedido para a gente anunciar mais cedo os streams, e de facto, exatamente, desta vez a gente anunciou mais cedo, mas começou mais tarde. Foi um azar de caraças. Mas pronto. As pessoas têm tempo para se organizar e para pensar como é que vão fazer a razão vida, pela qual participar. Isto não acontece mais cedo muitas vezes é porque a gente também não sabe. A gente faz pontaria mais ou menos a uma data, um dia e uma hora, mas às vezes surgem imponderáveis e mudamos, e portanto costumamos marcar mais em cima para evitar isso. Vamos fazer o esforço de tentar então marcar mais cedo e pronto, e se houver alguma alteração, apostamos em avisar que houve uma alteração e esperamos que chegue aos ouvidos da gente. Dois pontos para juntar esta conversa. O primeiro é que o nosso compromisso aqui, e nós falámos sobre isso, o nosso compromisso é, quando acabamos a gravação de um episódio, anunciarmos o seguinte. Que dá-nos mais ou menos uma geral de uma semana para que as pessoas também se possam organizar. A outra questão tem que ver exatamente com aquilo que já falaste, que é a regra número 1 de qualquer planeamento, é que um planeamento é flexível, portanto isso pode acontecer e acontece com qualquer, com qualquer um de nós em qualquer altura, portanto, e a gravação do podcast não é tão diferente quanto isso. Nós temos a sorte de não termos que reservar um estúdio àquela hora, temos a sorte de, ou se calhar é o azar, de poder fazer a gravação de qualquer parte. Aliás, eu fiz os últimos 3 episódios não do meu local habitual e correu perfeitamente. Este excesso de liberdade faz com que aconteça aquilo que tu estás a dizer, que é que um dia gravamos num dia a uma hora, no outro dia gravamos no outro dia a outra hora. Muitas vezes, quando temos convidados, acontece também, temos que ajustar o horário. Agora, nós podemos fazer o compromisso de uma semana para a outra, de agendarmos e pelo menos deixarmos o link para as pessoas poderem organizar. As pessoas, estamos a falar sempre de patronos, como é óbvio, para que possam também acompanhar, porque se tu tiveres uma publicação, e nós habitualmente usamos o Patreon para comunicar com os nossos patronos, que é a forma mais simples para nós interagirmos com eles. No momento em que tu tens uma publicação a anunciar que a gravação vai ser através daquele link, naquele dia, àquela hora, se depois adicionares um comentário ou se editares o post ou coisa do género, já é diferente do que não teres qualquer post até muitas vezes 10 minutos ou um quarto de hora antes de começares a gravar. Exato. Acho que é completamente diferente. Portanto, fica aqui o nosso compromisso, e não sou eu que vou prometer, que é para não falhar. Portanto, vais ser tu que vais prometer isso, porque provavelmente cumpres mais do que... Quer dizer, também não cumpres assim tanto, mas pronto, mas pelo menos eu tenho fama de não cumprir, tu não tens essa fama, portanto és tu que vais fazer essa promessa. Sim, é isso. E já de lembrar também que amanhã, aos nossos patronos que nos estão a ouvir em direto, que amanhã começa o Pods, o Festival de Podcasts, em que nós vamos ganhar aquilo a porcaria toda, acho eu. Sim, vamos varrer aquilo, basicamente é isso. Aquilo é, até parece mal nós estarmos a participar com os outros, porque... Acho que nem é justo, não é? É outro nível. Eles chegaram a contactar-nos para fazer um festival só sobre o nosso podcast, para evitar, pronto, este tipo de desconforto. Exato. Mas acho que uma questão de logística, eu não lembro o que é que foi, mas houve uma pessoa qualquer que disse que depois impediu que isso fosse dessa maneira, porque a ideia era fazer o Pods do PUP e depois o Pods, pronto, para os outros todos estarem ao barulho. Mas é isto. Em relação, eu quero saber é, deixa lá o Pods agora, porque a gente cá está para fazer o balanço do Pods depois para a semana, né? para contarmos a guita e para fazermos a distribuição pelos nossos patrões também, porque vamos, exatamente, os lucros, como é óbvio. Portanto, isto é, o investimento é igual e depois a distribuição de lucros é proporcional ao investimento. Não, mas a minha questão não é essa, a minha questão é, se já tens 600 e acho que é 50, $650 de parte para a tua próxima compra, ou se vais ficar, ou se vais deixar passar na curva. Eu não sei de que compra é que estás a falar. Estou a falar da compra daquele dispositivo. Eu não sei o nome, aquilo é o Pro 1X1, aquilo. Okay. Então, estamos a brincar ou quê? Não vou comprar. Não vou comprar. E já explico porquê. O que é que o Tiago está a falar? Vamos lá falar primeiro, que é que... Estou curioso para ouvir a tua explicação. A FXTech, que é uma empresa que faz telemóveis, faz o FXTech Pro 1, anunciou, como tínhamos já falado em episódios anteriores, um novo dispositivo. Aliás, eles anunciaram o crowdfunding para um dispositivo. Tem uma variedade de escolha de sistemas operativos. Podem usar Android 9, podem usar Lineage 17 ou Ubuntu Touch. O que é interessante sobre este dispositivo? É que eles próprios fizeram o port para o Ubuntu Touch sem envolver a Fundação Ubiports. Não é que eles não tenham consultado ninguém na comunidade para os ajudar, mas eles é que fizeram o trabalho em si, o que é muito interessante. É uma novidade que é um bom sinal de vitalidade do sistema operativo e do interesse pelo sistema operativo. E o facto de eles terem escolhido o Ubuntu Touch tem a ver com as pessoas terem pedido o Ubuntu Touch. O que também eles fizeram há coisa de um ano uma poll no Twitter, uma coisa super científica, como todas as polls de Twitter, e pá, 90% das pessoas que responderam disseram que queriam o Ubuntu. E pronto, a voz do povo falou e eles cumpriram, de facto, o que é muito, muito interessante. Este dispositivo chama-se FX Tech Pro 1X, portanto o outro era o Pro 1 e este é o Pro 1X. E o que é que ele tem de especial? Como o outro dispositivo, ele tem um teclado físico deslizante, portanto vocês fazem o deslizante e ele... sai debaixo do dispositivo e vocês podem ter teclas físicas para carregar. E o que é que ele tem também de muito interessante? Tem um processador, um Qualcomm Snapdragon 835, tem 8 GB de RAM, acho que é o dispositivo com mais RAM com o Ubuntu Touch, a parte talvez também do Nexus 6P que já é suportado também no installer. E tem até 256 GB de RAM, de storage, desculpem. De storage, sim. RAM ainda não chegamos lá. É muito bonito por fora, ele é um azul de safira, muito, muito bonito e brilhante. Tem 5.99 polegadas, que é um ecrã de 5.99, aliás, ele deve ter um bocadinho mais. É dual SIM, com a opção de alternar entre um cartão micro SD e um cartão SIM, tal como, por exemplo, o Meizu Pro 5. Tem headphone jack, tem uma câmara traseira dupla, uma de 12 megapixels e outra de 5 megapixels. Tem um botão só para acionar a câmara, ok, que é fixe. A câmara da frente é de 8 megapixels, tem um fingerprint scanner e tem USB-C com HDMI out a funcionar. Isto é uma pequena boca à Pine 64, mas uma boca amigável. Já há mais sistemas operativos a trabalhar também para suportar este dispositivo. Eles mostraram alguns benchmarks que eu gostava de ver confirmados por terceira parte, em que ele mostra que de facto arrasa, por exemplo, o Vodafone. Porque é que eu não compro? A principal razão principal é não haver um teclado de layout português. Para isto era killer. É uma coisa que mata para mim este dispositivo. O Elecar também, ele pode chegar aos 700 euros. Atenção, uma das opções. Entretanto, já o crowdfunding já esgotou 3 das opções. Uma que tinha 427 euros, outra 513 e outra a 641. As duas primeiras com 256 GB de storage e a última com 128. Mas ainda há opções quer de 256, quer de 128, e com 8 e 6 GB de RAM, e que ainda estão disponíveis e que vocês podem ainda adquirir. Com preços que variam entre os, aliás, 849 euros e os 556 também. Certo. Eu tenho sentimentos cruzados em relação a isso. É um dispositivo bastante interessante. É. Faz lembrar, eu fui um feliz utilizador, acho que já falei aqui uma ou duas vezes, fui um feliz utilizador de um Nokia Communicator, um 9210. Não sei se está a ver qual é que é o telefone, era um telefone que abria, era um tijolo. Eu digo tijolo mesmo porque o aspecto dele físico era de um tijolo, era um retângulo cheio de arestas, e eu digo isto que as arestas magoavam-me quando eu andava de moto, porque enfiava aquilo no blusão da moto e aquilo magoava-me, porque era grande e bicudo. Foi aqueles telefones que foram popularizados pelo filme do Santo, se não me engano, em que ele era um espião e usava aquele telefone para enviar e-mails e para enviar, porque ele tinha um teclado que ele abria, tinha um teclado físico, que era uma novidade na altura. Portanto, tipicamente os telemóveis tinham aqueles 9 botões e depois tinham aquelas, para fazeres um SMS era tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Não sei se lembras dessa altura em que tu, depois que fazes um SMS, carregavas 20 vezes em cada tecla para sacar a letra certa. E então, tem essa coisa. Eu fiquei logo fã, porque o controle que tu tens num telefone que tem um teclado físico e o conforto que tu tens a escrever, seja o que for, dá-te um... E estavas há pouquinho a falar do Pinebook e do Pinetab. Por muito que tu consigas ter um teclado à parte num tablet, conseguires ter um equipamento que tenha lá um teclado, pode ser desconfortável a utilização em alguns contextos, em alguns ambientes. Mas aquilo que tu ganhas em produtividade quando tens um equipamento que tem um teclado acoplado e é um teclado completo, é completamente diferente. Portanto, ter um telefone que tem um teclado físico e que não é um tijolo, porque aquilo que me saltou à vista foi como é que eles conseguem enfiar isto num teclado deslizante e uma coisa de... Yeah. Eu precisava ter um na mão. Na volta, aquilo é muito frágil e estraga-se com muita facilidade e não é assim tão prático quanto isso. Não faço ideia, nunca tive. Sabes, um na mão. Eu não vi este modelo ainda, não tive com este modelo ainda, mas o outro, o anterior, eu na Fosdam deste ano, alguém que estava lá com... acho que era um no-kit da comunidade Ubuntu Touch, porque tinha um. Tinha um, e aquilo não me pareceu ser assim muito frágil. Pronto. Ter uma boa construção. Essa parte deixa-me com muita vontade de tomem lá o meu dinheiro e entreguem-me quando estiverem pronto. Por outro lado, eu tenho um telefone que me serve perfeitamente, e eu, como gosto de valorizar os euros que gasto, estar a dar 600 e lá está, 650 euros ou 800, ou seja lá, que qualquer coisa acima de 500. 500 não sei porque é que eu me lembrei deste valor, mas é de facto um valor bastante elevado para um equipamento que não me faz falta. É tão simples quanto isso. Seria para ter um segundo equipamento, e é bastante caro para um segundo equipamento, ou então arrumar na gaveta um telefone que eu uso diariamente e que me serve perfeitamente. Ainda não senti falta de nada neste telefone, nem sequer tenho nenhuma avaria chata, não tenho a mínima desculpa para trocar de telefone nesta altura, a mínima. Uhum. Portanto, provavelmente não vou nesta fase comprar esse telefone, mas olha que fiquei ainda fiz algumas contas a ver se arranjava alguma justificação válida para comprar, mas de facto, epá, não tenho, neste momento não tenho nenhuma e vou provavelmente passar, mas seria uma opção. Se alguma coisa acontecesse ao meu telefone nesta altura, eu provavelmente iria pender para um Pro 1X ou Pro X1 ou para ele se chama, porque de facto gosto de equipamentos com aquelas características. A vantagem de ter o Ubuntu Touch ou de ter Lineage ou de ter Android é também um adicional, e estamos a falar, não é de uma flashada que fazes em casa, não é que fique mal feito, mas uma flashada que fazes em casa de uma coisa que é suportada pelo fabricante do equipamento. Isso é completamente diferente e dá-te um conforto e dá-te um nível de segurança muito superior a uma coisa que tu podes fazer em casa e que faz a teu próprio risco. Yeah. Eu quando ainda havia um dispositivo a 427 euros, eu abri a site e fui ver como é que era o teclado. Quando eu vi que não havia layout português, eu disse, não, é demasiado dinheiro para não ter um teclado português. Quais são as opções de teclado? Tens noção? ANSI, US ANSI, US ISO e AZERTY. Ok. AZERTY é o layout francês normalmente. Sim, sim, sim. Eu fiz a escolha, aliás, falei aqui várias vezes sobre isso, há mais de um ano que fiz a troca para a utilização de teclados iOS, exatamente para poder não estar limitado neste tipo de equipamentos. Tenho uma coisa como tu tens também, que é temos necessidades, mas temos, há certas especificidades que nós gostamos de ir à procura em equipamentos, uhum. como por exemplo o Pinebook Pro e o Pinebook também. Exatamente. E se tu tiveres um conceito e se tiveres interiorizado a mecânica, até para o meu próprio trabalho e para aquilo que são as teclas que eu uso habitualmente, facilita-me bastante usar teclado americano. Portanto, para mim isso não seria um problema. Portanto, eu essa desculpa não consigo arranjar para não comprar. Mas... Eu usei teclado americano durante 3 anos e continuo a preferir o português. Okay. Porque eu usava durante o dia o americano, chegava a casa e usava o português. Havia um ponto, havia uma altura em que usava mal o americano e depois havia um ponto em que usava mal o português. E depois ia alternando entre fases em que usava melhor um e pior o outro. Mas tenho vários dispositivos com teclados americanos. Agora, um telemóvel, não, tem que ter português. Para mim tem que ter português. Para ser o meu daily driver, tem que ser um teclado português. Porque fazer, por exemplo, C de cedilha é a tecla que é o caractere que me irrita mais, ser difícil fazer num teclado não português. Ok. As outras eu safo-me bem. O C de cedilha é o meu outro fio. Percebo-te. Mas adiante, até porque este dispositivo não é o único novidade. O Nexus 6P, como eu disse, já está suportado pelo instalador do Biport, e os ports para Pixel 3A e 3A XL estão muito, muito próximos de estar também suportados pelo instalador. O Porter pediu hoje que se alguém quiser testar, vamos lá, testar o port ainda antes de ir para o instalador, que o contactassem. E está mesmo muito, muito próximo. Eu diria que é nas próximas semanas que ele entra também para o instalador. Okay. E há mais novidades, pá. A Pine 64 esta semana entrou numa loucura completa, e o Lucas, o Community Manager da Pine 64, anunciou que a Pine 64 quer criar uma coisa chamada Pinecom. O Pinecom é uma coisa que é difícil de entender. Basicamente é um dispositivo portátil de comunicações, ok? É basicamente um telefone sem a parte do telefone. É um Pinephone sem a parte de fazer chamadas. Mas com um bocadinho mais de foco, diz ele, em privacidade. Será também um bocadinho mais pequeno. Tem um LCD de 5 polegadas. Eu estou a perguntar às pessoas se querem 5 polegadas ou ainda mais pequeno. Não terá output de vídeo para USB como o Pinephone tem. E a Pine 64 está a fazer algumas perguntas à comunidade sobre como é que querem definir este dispositivo. Aliás, eles querem definir o dispositivo, mas querem ajuda da comunidade a definir o dispositivo. E, por exemplo, perguntam se querem câmaras à frente e atrás ou não ter câmara, se querem ter os mesmos sensores que o Pinephone tem, ou se não querem algum, quais é que dispensam. Se querem utilizar o mesmo o módulo do Wi-Fi do Pinephone ou fazer um upgrade para um novo, se querem ter GPS e bússola, se querem ter permitir fazer flash da memória, alguma mudança em relação ao próprio design do dispositivo, da parte física do dispositivo, e claro, o tamanho do ecrã. Ok. Isto é um dispositivo difícil assim, de encaixar. Vês alguma utilidade em particular para este dispositivo, Tiago? Não, olha, Não vejo muita utilidade, e estou completamente nesta altura. Já achava que tu ias falar sobre uma coisa que me agrada bastante mais e que eu estou aqui em pulgas e quero ver se tu te apressas, porque é falar sobre os fantásticos equipamentos da NitroKey, dos quais eu já sou cliente há 2 anos, talvez, ou talvez até mais do que isso, e que cheira-me que nesta altura me vou perder aqui numa série de novidades que eles têm, mas vou deixar que sejas tu mas vou-te dar a 2 minutos, que é para tu não te alargares muito. Tens 2 minutos para começar. Tens 2 minutos para começar a conversa, depois eu continuo, depois podes complementar. Em relação a 2 minutos. Em relação à Pine Saturn, há ainda mais 2 novidades. Estás a queimar os 2 minutos. Yeah. Não, 2 minutos para a intro aqui, não é para acabar. Isso acabou, não, isso está feito, está não, ótimo. Não acabou. Estás a perder. Há mais novidades, que é aparelhos para o PinePhone, ok? O PinePhone vai poder. Podem mudar os invólucros do dispositivo, e os invólucros novos adicionam funcionalidades. Uma delas é o teclado. Ele fecha como um telefone de duas partes, só que um folding phone, só que só metade é que tem ecrã e outra metade tem um teclado físico. Outros upgrades é Qi Charging e NFC. Além disso, os clientes da Pine 64 que compraram edições Braveheart e o Beports Community Edition podem comprar a nova mainboard de 3 GB com 32 GB de storage, 3 GB de RAM, aliás, com 32 de storage, e têm um desconto para poderem fazer o upgrade. Um membro da comunidade, o Martin Bram, fez um vídeo a explicar como é que podem instalar esta board no dispositivo. E dito isto, vamos então falar da Nitroki. 25 segundos. Nós que somos ambos clientes da Nitroki e somos clientes, acho que bastante satisfeitos. E por isso, e porque a Nitroki faz coisas fantásticas, mesmo fantásticas, nós decidimos aderir ao programa de afiliados da Nitroki. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que os nossos estimados ouvintes vão poder utilizar um link de afiliados, como podem utilizar já para o Humble Bundle, e ao comprarem algum dos fantásticos produtos da Nitroki, vão estar a beneficiar-nos economicamente, a nós, Podcast Ubuntu Portugal, ajudando-nos a pagar as contas nas nossas despesas. Sem se prejudicar economicamente, atenção. Sem qualquer prejuízo para os ouvintes. O preço do dispositivo é igual, com ou sem links de afiliados, mas se usarem os links de afiliados, ajudam-nos a nós. 10% da vossa compra reverte para nós. É informação pública, portanto, nem vale a pena andar cá com conversas. Exatamente. O que é que eles podem comprar? Podem comprar coisas. A Nitroki vende muita coisa. Vende as Nitrokis, que a gente já conhece, ok? Com dispositivos que podem ser utilizados para two-factor authentication. Há outras Nitrokis um bocadinho mais avançadas, que permitem, por exemplo, também guardar chaves de encriptação. Outras que permitem funcionar como repositório de documentos encriptado. Há também outros produtos. Há um ThinkPad. Exatamente. É isso que eu estava a tentar lembrar do nome dele. O NitroPad é um ThinkPad que não é um topo de gama, nem perto disso, mas que é um computador relativamente barato, um portátil, e que está otimizado para segurança. E tem. Queres falar um bocadinho do ThinkPad, Tiago? Eu posso falar porque já fui um feliz utilizador de um ThinkPad X230. Ah, ok. Era o computador que eu usava antes do Slimbook. Fiz e quando me vi livre dele, filo com alguma pena. E fiz e só me desfiz do meu X230 porque de facto ele estava muito triste porque eu raramente o ligava e porque encontrei um adotante. Portanto, eu usei uma adoção responsável. Exato. E arranjei um adotante que foi certamente, não tenho perguntado como é que está, porque acho também é ridículo essa parte, mas mas sei certamente que ele ficou muito uhum. bem servido com a pessoa que o outro, então, alguém que tu conheces também, não vou dizer aqui por efeitos de RGPD, mas é a pessoa que tu conheces também, portanto, e certamente darias o teu aval para isso. Posso dizer que é um computador de 12 polegadas e meio, o ecrã, portanto, o que sim. é ótimo, porque foi eu na altura que comecei com, nesta história dos ThinkPads da série X, comecei com o 220 e depois com o 230, porque dei com uma limitação que era, eu comprei uma moto em que um computador de 15 polegadas não cabia na bagageira da moto, a moto tinha uma bagageira à frente uhum. e não permitia isso. Foi nessa altura que eu descobri os ThinkPad X, o 220 e depois o 230, que tinham um compromisso porreiro entre um teclado super confortável, um ecrã que é efetivamente pequeno quando estás na estrada, portanto 12 polegadas e meia quando estás por aí, mas como habitualmente tu estás na secretária e tens mais do que um monitor muitas vezes e o monitor do próprio portátil nem sequer é muito utilizado, acaba por atenuar os efeitos de ser um ecrã mais pequeno. Ainda assim, dá perfeito. Se calhar não tens que janelas algumas das outras, como tens num ecrã de 32 polegadas 4K, mas dá perfeitamente para trabalhares com as janelas maximizadas e para teres a tua vida e para fazeres grande parte da tua vida. Agora, não é um processador de última geração, não. Nem nada que se pareça, aquilo é de quarta geração, se não me engano. Eles têm dois disponíveis na Polo X230, têm um i5 e têm um i7. Temos de quarta geração, se não me engano. Sim, acho que sim. Pelo que estou a olhar, estou a falar de cor, mas parece-me que são sim, quarta sim. geração, sim. Mas pronto, depois tens as vantagens, como tens, por exemplo, nas Liberboxes, o preço é um preço porreiro, sim. 450€ de base, provavelmente iam querer escolher um teclado inglês, eles têm a opção inglês ou alemão, não me parece que haja grande dúvida em escolher o inglês, e têm opções que podem chegar até aos 1420€ de upgrades. Ele vem com o Ubuntu pré-instalado ou se vocês quiserem com Mint ou com Cubes OS, e tem uma opção engraçada que ele pode vir selado com parafusos especiais e de um saco especial para garantir que ele ninguém lhe tocou entre a fábrica uhum. e vocês. Outra opção é que podem comprar também uma NitroKey com ele, e a NitroKey pode vir num pacote separado, num envio separado até com ele. E o que eu fiz também é que o firmware dele também é um firmware diferente, não é o BIOS standard da IBM, mas sim uma outra perfeita para ser segura. E baseado em core boot, portanto uhum. tens as vantagens que tens quando usas um Wild Beast ou quando usas uma Librebox, por exemplo. Exatamente. No que toca a isso, eu fiz aqui, eu achava que era a quarta geração, mas enganei, portanto estava agora aqui a ver no site e são CPUs de terceira geração. Terceira? Portanto, i5 e i7 e é o 3320. Eu pensei que esses eram de quarta. Não, é terceira. Okay. Mas pronto, mas é como digo, só deixei de usar um X230 quando de facto a minha empresa optou pelo Slimbook e eu passei a usar o Slimbook para uhum. Praticamente tudo aquilo que eu precisava fazer em portabilidade. Mas pronto, mas é um excelente equipamento. Além disso, eles têm também aquilo que é, e podemos lhe chamar talvez uma reedição da Nextcloud Box. Eu não sei se estás por dentro disso ou não, se ainda se vendem Nextcloud Box, ou seja, se alguém que queira comprar ainda pode comprar, eu penso que não, mas... Não, há muito tempo que não. Pouco tempo depois da gente ter feito a compra de grupo do Ubuntu Portugal, eles descontinuaram a venda da Nextcloud Box. Pronto, a NitroKey tem uma Nextbox que já vem com Raspberry Pi, que já vem com storage, que já vem com tudo pronto uhum. Para ser só ligar. É bonita também, portanto é uma coisa que fica bem em qualquer secretária. Eu uhum. confesso que as minhas não estão em secretária, mas se ficasse em secretária também ficava bem. Também acontece com isso. Dá para escolher aqui opções que vão até aos 5 teras de storage. Uhum. Os preços a começar nos 165€ e acabarem nos 364, já agora. É o mais caro. Eu não vi mais. Eu tive a ver. Mas pronto. Mas de facto, quando tu começas a puxar por storage, é um bocadinho diferente. Isto são storage, sim, claro, certamente de dois, são discos de 2,5, quase de certeza, uhum, porque não vi aqui, mas sim, não fui ver as especificações, mas devem ser discos de... E sim, e provavelmente são também como os das WD, feitos especificamente para requisitos de alimentação mais baixos, tendo em conta as limitações dos Raspberry Pi nesse aspecto. Fiquei só aqui com a pulga atrás da orelha, porque de facto, e é uma coisa que eu sinto nas Nextcloud Boxes, ou seja, são ótimas para fazer sincronização de ficheiros, uhum, e para usares um cliente de sincronização, não são assim tão ótimas quando tu queres efetivamente trabalhar diretamente nas Nextclouds e fazeres, ou seja, usares as aplicações via, uhum, web, uhum, a coisa arrasta-se um bocadinho mais, dependendo do Raspberry Pi que escolheste para pôr lá dentro, mas a coisa arrasta-se um bocadinho mais. No caso destes equipamentos, como já vêm com Raspberry Pi, não 4. És tu que escolhes o Raspberry Pi que lá está. É um Raspberry Pi 4, mas com 2 GB de RAM. E eu fico... É, um bocadinho limitado aí. Exatamente. Eu gostava de ver aqui uma opção... 4. Exatamente. Eu gostava de ver aqui uma opção no seletor a dizer assim, storage 4. X, Raspberry Pi. Eu pagaria mais algum dinheiro para ter um Raspberry Pi com 4 GB de RAM e não com 2 GB de RAM. Yeah, eu também. Mas seja como for, é uma excelente opção. Sim, sim. Vem com o Ubuntu Core, também é outra coisa a assinalar. Sim, será certamente o Ubuntu Core com o Snap do Nextcloud, para não teres que te preocupar com atualizações, sim, e com aquilo. Deve já tudo preparado, exatamente. E a caixa de metal, uhum, metal e a vermelha, que é que eu hei de desassinalar mais. Não sei o que é de dizer. Se encomendarem agora, eles entregam até ao Natal deste ano. Vamos ver. É uma estimativa, atenção, mas é fixe. É uma boa prenda de Natal, até porque é vermelha a caixa. Portanto, fica só falta a barba bem branca ao lado do presépio. Mas pronto, não me falo em barba branca, porque a minha barba tem sido bastante elogiada nos últimos tempos, e efetivamente pelo facto de ter um ou outro cabelo branco. Aliás, eu tenho um ou outro, mas não tenho mais do que dois, mas não me falo em barbas brancas, porque de facto estou a ganhar um novo título. Não é que eu fico preocupado, porque não, os dois pelinhos brancos que eu tenho no queixo, que não são mais do que dois, não me deixam ainda muito preocupado. Mas pronto, mas não repitas muito a expressão barbas brancas, que é para eu não ficar incomodado. Nunca pensei. Mas pronto, de resto, então, conheço outros serviços, entro aqui, ou não, o serviço de chat que eles têm. Sim, também tem um serviço. Tem, sim, também vários serviços, sim, um serviço de chat. Tem também uma coisa que é o Nitro Shred, que é um serviço de destruição de dispositivos eletrónicos. Confiarias neles para destruir os teus discos rígidos? Perguntas do caraças, não é? Não sei. Não pensei nisso, honestamente. Eu normalmente não confio em ninguém. Se eu fosse obrigado a confiar, eu tentaria ir para uma empresa que vende produtos em que eu já confio. Portanto, a Nitrokey seria uma opção em cima da mesa nesse caso. Mas eu nunca dei discos a ninguém, pá. Uhum. Já dei computadores inteiros, excepto o disco. Não sei. Ok. É uma curiosidade, porque eu de facto, quando vi que eles faziam destruição de discos, né, storage, lembro-me logo desse tipo, e assim, será que o Diogo, é uma pergunta que eu vou fazer no ar, será que o Diogo, pronto, e fiz, pronto, está feita, e já tenho a resposta. Não esperava uma resposta muito diferente daquela que tu deste, honestamente, não me surpreendeste, mas ainda assim tinha que ir fazer, portanto, a minha curiosidade tinha que ser desfeita com esta pergunta. Sim, e o Nitro Chat, que é o serviço de chat, há aqui um padrão no nome, não sei se já repararam. Sim. acho que é baseado em Matrix, não é? Eu penso que podes escolher o protocolo que usas para fazer a comunicação. Menos foi com essa ideia que eu fiquei. Estava aqui a olhar e tu a ver, só vejo referência a Matrix. Tens o Free, o Premium e o Advanced. E eles têm protocolos diferentes. Eu penso que um usa as próprias infraestruturas da Nitrokey. Sim, mas dentro utilizará Matrix, presumo eu. Será sempre Matrix, és capaz de ter razão. Deverá ser. É formas diferentes de utilizar o serviço, presumo eu. Ok. Mas. produtos. Estás a pensar em comprar algum? Além da Nextbox. Pronto, a Nextbox, se der para fazer um upgrade do Raspberry Pi, eventualmente poderia pensar nisso. Deverá ser só abrir a caixa, digo eu. E pôr um novo. Sim, mas depois tenho que ver o que é que vou fazer com o Raspberry Pi com 2 GB e não apetece. Eu tenho 2 com 4 GB, gosto bastante. E chega a uma altura em que tu estás naquele patamar, não te apetece descer. Uhum. Um, não, mas estou. Há uma coisa que eu vou comprar de caras, que é uma nova Nitro Key, porque uhum. Eu comprei em tempos, foi aquela que tu compraste também, temos umas igual. Iguais e nós fizemos uma compra conjunta, mais o André, e comprámos aquela mais básica, uma Fido uhum. 2F. Que permite fazer exatamente nos sites ou nos serviços web onde a autenticação com o 2F é permitida, é uhum. porreira. Existem os outros sites e para isso é preciso uma outra que é, se não me engano, a Pro, Pro 2 ou Pro, não sei se é Pro 2, acho que é Storage, eu não preciso de Storage. Pro 2 faz várias coisas, faz Secure Login com One Time Passwords, okay? Faz Email Encryption, faz Hard Disk e File Encryption e faz isto no dispositivo, portanto não tem de usar software extra para usar isto. O que nós temos é a Fido 2, penso eu. Não. Não? Tens a Fido. Ah, a Fido do 2F, sim, o 2F. Exatamente. Ok. Mas eu gostava de uma que fizesse One Time Password, e aí já simplificava algumas das coisas que faço com outros sistemas, uhum. mas pronto, mas portanto, aí de caras, em relação ao X230, neste momento estou balançado, honestamente, porque de facto me traz ótimas recordações e porque era um equipamento que, sem grande uhum. investimento, eu voltaria a usar, porque eu nesta altura sinto falta, para uma utilização muito específica, mas sinto falta de um computador portátil, e o X230 poderia ser a solução perfeita, uma vez que já não há Wild Beasts. Eu preferia mil vezes gastar o meu dinheiro no Wild Beast, mas pronto, na impossibilidade, este Nitropad pode ser efetivamente uma boa alternativa. Vamos ver, não sei, uhum. não será a minha primeira compra, certamente. Mais rapidamente compro a tal key com One Time Password e uma Nextbox, é assim que ela se chama, do uhum. que um Nitropad. Mas cheira-me que não vou demorar muito tempo, não? Até resolver essa parte também. Ok, eu estou a pensar em comprar uns autocolantes para as cams dos telemóveis. Uhum. E estou a pensar também em comprar uma Pro 2. Esta Pro 2, diz. O portátil não é um produto útil, não é um produto para mim. Tenho computadores suficientes, não preciso de um computador novo. Yes, compreendo perfeitamente. Mas pronto, de resto vão ficando atentos. Nós vamos deixar o tal link de afiliados, em que, para quem quer comprar coisas da Nitro Key, não dói nada e podem de alguma maneira apoiar aquilo que são os nossos gastos habituais, uhum. que existem. E pronto, e se entretanto nós ou vocês comprarem alguma coisa, cá estaremos para falar sobre isso, certamente, até porque a gente gosta sempre de fazer publicidade aos engrelhos onde vamos derretendo o nosso dinheiro, portanto certamente que vai acontecer aqui com mais equipamentos da Nitro Key. Sim, sem dúvida. E se vocês comprarem alguma coisa, digam-nos porquê, já agora, e usem o nosso link de afiliado que vamos deixar nas notas dos episódios. Agenda, Diogo, estás a repetir já o que eu estou a dizer, é por sinal que estás cansado, portanto fazemos para a agenda. Agenda, já falámos do Pods, que vai decorrer esta semana toda, até dia 8 uhum. de novembro. Além disso, vai haver o Open Source Lisbon no dia 11, portanto logo depois, com pessoas como o João Bacon, o Gustavo o Homem, pessoal da Red Hat, pessoal da Microsoft, e por aí, o CTO da Wikipedia, e por aí adiante. Depois disso haverá o Drupal Day, que decorrerá no dia 13 de novembro, que será uma espécie de UboCon, mas para Drupal. e um só dia, e online, e de eventos é só, ainda não agendámos o evento mensal da comunidade, algo que terá para breve, e não sei se tens algum evento mais, Tiago. Não, essencialmente é isto. Estou curioso para ver as edições. Uma coisa são os eventos que são online e que sempre foram online e vão continuar a ser. Outra coisa é o Open Source Lisbon, onde tu, eu pelo menos eu não perdi o Open Source Lisbon, eu acho que nos últimos 10 anos perdi um, e era porque estava a trabalhar fora de Lisboa, portanto, e não tinha mesmo a oportunidade de participar. Mas é uma altura em que eu vou lá ver pessoas que não vejo há muito tempo, algumas, outras que, com quem falo todos os dias, mas que é o que tens para te sentares e beber um café. É daqueles que o Open Source Lisbon, para mim, funciona mais nos corredores do que fora deles, honestamente. O ano passado foi um bocadinho diferente, porque também tive direito a 20 minutos, 25 minutos de palco e de microfone. Mas essencialmente é isso. Agora estou curioso para ver como é que vai ser, como é que vai funcionar em termos de aquela dinâmica toda transportada para o online, como é que se vai conseguir dinamizar. Portanto, eu certamente vou estar, até porque a minha empresa está toda, nós habitualmente deslocamos, estamos sempre de prevenção, estamos alerta para coisas mais importantes, mas estamos a acompanhar o evento, tivemos de fazê-lo também online, mas estou curioso para ver como é que foi conseguida esta transição para online, essencialmente do Open Source Lisbon. Sei que o Drupal Days também passou online e também deve ter sido passado pelos mesmos desafios, mas como eu o Drupal nunca estive, não tenho tempo de comparação. Estou ansioso pelo Open Source Lisbon e, claro, quero ouvir o John Bacon, quero ouvir o Gustavo, quero ouvir mais duas ou três pessoas que estão na lista de estrelas que vão fazer parte do Open Source Lisbon deste ano. De resto, cá terminamos isto, não é? Só dizer que também temos um bundle, do Humble Bundle, portanto espreitem, é o STEM Productivity Library pela Mercury, que são livros relacionados com ciência, mas tem vários livros, por exemplo, Python e coisas que são open source, e que para vocês que trabalham em ciência pode ser útil para vocês. De resto, somos também um programa de rádio, passamos na Rádio Zero todas as quintas-feiras às 22h03. Podem encontrar-nos em todos os programas de podcasts, e podem também ser patronos e ajudar-nos dessa forma, ou simplesmente partilhando os nossos artigos nas vossas redes sociais. Para mim é tudo e até para a semana. Até à próxima.